começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Olá você que está nos ouvindo. É um prazer estar em sua companhia neste programa comemorativo dos 15 anos da articulação semiárido em Pernambuco. Eu sou Ana Célia Floriano. Olá, eu sou Ronaldo Patrício e neste programa você vai conhecer um pouco da história da ASA em Pernambuco nesses 15 anos. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ronaldo, falar da história da articulação semiárido em Pernambuco é falar de lutas, de união e de superação de desafios de um povo. Antes de mais nada, Ana, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabia que a região do semiárido envolve os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, e mais uma parte do estado de Minas Gerais? Sei sim, Ronaldo. E sei também que nessa região vivem 23 milhões e meio de pessoas, que representam mais de 12% da população brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o semiárido mais populoso do planeta. Mesmo tendo um nível baixo de precipitação de chuva, a nossa região semiárida é considerada a mais chuvosa da Terra. Há uns 15 anos, a maioria dos agricultores e agricultoras sofriam muito com as secas. Alguns morriam de fome, outros saíam em busca de melhores condições de vida, trabalho e moradia. É nessa realidade que surge a articulação semiárido. Bem, para explicar melhor essa conversa, vamos voltar uns 20 anos no tempo. No final da década de 80 e início dos anos 90, o semiárido foi marcado por uma forte estiagem. Mas os governantes da época insistiam no discurso de que a seca era um fenômeno natural e a fome uma consequência que também era natural, sem solução. Mesmo com a pressão dos movimentos sociais, sindicais e populares, políticas públicas que favorecessem a convivência com o semiárido, nem pensar. O discurso era o de combate à seca. Discurso esse que hoje em dia ainda é usado por alguns políticos ou gestores, mas que não tem a mesma força que tinha naquela época. Pois é, Ana. E a gente aprendeu que é nos desafios que a União se fortalece também. Foi para dizer o não a séculos de descaso governamental que exatamente em 15 de maio de 1993, as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e sindical ocuparam a sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, no Recife. Esse foi um marco para as transformações que estavam por vir no semiárido. Quem lembra essa história é Humberto Oliveira, que na época era diretor executivo da Associação das Cooperativas do Nordeste, a Associene. Houve um conjunto de reivindicações apresentadas pelo movimento sindical com o apoio de organizações da sociedade civil. Buscava ali construir uma proposta de ações permanentes para a convivência com o semiárido. Oficialmente, a articulação semiárido surgiu em 1999. Durante a realização do Fórum Paralelo da Sociedade Civil à Terceira Conferência das Partes de Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação, a COP3, realizada no Recife, como explica Humberto Oliveira. Nesse momento, o tema da água passou a ser central, mas não era o único tema que vinha sendo discutido nesses movimentos, nessas discussões sobre um projeto de convivência com o semiárido. Reputo a ASA como consequência de um processo de mobilização aí de pelo menos 5, 6 anos, se efetivou numa proposta bem prática de centrar no tema da água. Na avaliação de Eugênio Peixoto, assessor na época da Confederação Nacional da Agricultura, a CONTAG, o movimento sindical rural, formado pela CONTAG e Federações dos Trabalhadores na Agricultura do Nordeste, desempenharam um papel importante no diálogo com o governo federal. Nós estamos atrás de programas de ações permanentes para o desenvolvimento do semiárido. Aquela está sendo o governo Itamar. Então, aquela foi a primeira grande ação de articulação regional, pensando a discussão do semiárido e uma articulação da sociedade civil capitaneada pelo movimento sindical, pela CONTAG. Então, assim, existia já, já tinha havido essa tentativa de articulação e de integração dos movimentos com a sociedade civil naquela discussão. Tanto é que todas as ONGs, instituições, todo mundo participou da elaboração daquele documento. É uma história que começa na ocupação da CBN, passa pela COP3 e o pós-COP3, quer dizer, após essa articulação do movimento ambientalista, do movimento sindical, com todo mundo, aí se inicia discussões de se fazer uma ação permanente, que seria a articulação do semiárido. Então, assim, a partir disso se iniciou várias discussões, várias reflexões, que acabou com aquele evento aí em Igaraçu, onde foi constituída a água. Organizações não governamentais e movimentos sociais que atuam no campo também tiveram um papel fundamental na construção da articulação semiárido em Pernambuco. A exemplo do Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas, o Caatinga. A proposta inicial da ASA era ousada: construir 1 milhão de cisternas no semiárido para livrar o sertanejo e a sertaneja da dependência do carro-pipa, como explica Paulo Pedro, membro do Caatinga na época. É uma tecnologia que já vinha sendo trabalhada desde o início dos anos 90. Em 99 já estava nas discussões e nas elaborações do lançamento desse grande programa guarda-chuva da ASA. Então, a partir de 2002, por aí assim, 2000 para 2002, é que começou efetivamente as primeiras parcerias da ASA, Ministério do Meio Ambiente e outras organizações, inclusive da cooperação internacional, para iniciar a execução desse grande programa. E o Caatinga participava dele desde o início. Em 1997, foi assinada a Convenção do Combate à Desertificação da Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo governo brasileiro. Com a criação, em 2002, do Grupo de Trabalho de Combate à Desertificação, o GTCD, aqui no Brasil, Paulo relembra outro fato importante na história da ASA. Então, em 2004 é que a ASA, colaborando com todo o processo de construção nos diversos estados, as oficinas de construção do Plano Nacional de Fiscalização e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAN Brasil, em 2004 ele foi lançado lá em Fortaleza, Ceará, onde a gente também teve uma participação. Em 2006, eu fui escolhido pela ASA para ser ponto focal nacional de combate à desertificação do Brasil, da sociedade civil. Essa Convenção de Combate à Desertificação, ela tem essas figuras chamadas de pontos focais. Tem o ponto focal do governo, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, tem o da sociedade civil, que no caso a ASA, desde o princípio, tinha essa prerrogativa de indicar essa representação, que é uma figura que faz a ponte, né, entre a sociedade civil e a implementação da convenção no Brasil, no diálogo aí com os órgãos governamentais e também as empresas, esse conjunto que faz a implementação da convenção no Brasil. Então, desde 2006 até março de 2013, do ano passado, eu fiz essa representação da ASA nesse espaço. A década de 2000 foi muito importante para a articulação semiárido em Pernambuco. Foi nesse período que a ASA começou a implementar as primeiras tecnologias dentro do programa 1 milhão de cisternas. Como explica um dos assessores do Centro Agroecológico Sabiá na época, Aldo Santos. Em 2002 surge a articulação, associação, programa 1 milhão de cisternas. Nesse período se constitui o programa 1 milhão de cisternas, se faz a primeira cisterna de 1 milhão, isso ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, 2002 até 2002. Assinamos o primeiro convênio com a Agência Nacional de Águas, a ANA, cerca de, se eu não me engano, foram 11 mil cisternas. Quem fez esse convênio na época foi a Diaconia, porque a ASA não tinha ainda o seu braço jurídico, que depois veio a PMC, que já no primeiro ano do governo Lula, em 2003, mais ou menos ali em março, abril de 2003, fizemos um convênio, né, já com o governo Lula, de mais de 10 mil cisternas. E aí, na verdade, foi ampliando já no governo de Lula. Os movimentos sociais e sindical tiveram um papel importante na reivindicação da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, a SEAF, e na indicação de Aldo Santos para ocupar o cargo em 2011, período importante para o fortalecimento do projeto da articulação semiárido. A partir dali, nós construir um programa e um diálogo com o governo federal para ampliação da construção de cisterna no estado de Pernambuco. Ali criamos um programa chamado Pernambuco Mais Produtivo. Foi um programa que, inicialmente, a partir de 2012, iniciamos toda uma relação de parceria com a ASA, onde a ASA definiu, né, inicialmente, 4 entidades para fazer o processo administrativo contratual com o governo do estado, né, encerrando agora a construção de 15.500 cisternas calçadão, mais um processo de formação, mais encontros estaduais, encontros regionais, sobre penais, sobre PA, um processo que garante, né, a dinâmica da convivência com o semiárido. E ao longo desses 15 anos, muitas foram as canções que embalaram as lutas do povo do semiárido. Como essa que nós vamos ouvir, Tenho Sede, na voz de Gilberto Gil, de autoria de Dominguinhos e Anastácia. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva. Você acabou de ouvir a música Tenho Sede, na voz de Gilberto Gil. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ana, a articulação semiárido criou duas importantes ações: o programa 1 milhão de cisternas, mais conhecido como P1MC, e o programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. Eu sei, Ronaldo, além de promover a democratização da água, esses programas vêm realizando mudanças sociais, políticas e econômicas profundas na região semiárida. É verdade, Ana. Mas para quem não conhece, é melhor explicar. Então vamos lá. O objetivo do P1MC é construir cisterna de baixo custo. A água é captada das chuvas, através de calhas instaladas nos telhados das casas. De formato redondo, coberto e semi-enterrado, o reservatório tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água, quantidade suficiente para uma família de 5 pessoas beber e cozinhar, por um período de 6 a 8 meses, época da estiagem na região. Já no P1+2, o foco está nas construções de tecnologias simples e baratas para captação de água para a produção de alimentos em toda a região do semiárido, como cisterna calçadão, cisterna enxurrada, barragem subterrânea, barreiro trincheira, barraginha, tanque de pedra e bomba d'água popular. As mulheres também sentiram de imediato as mudanças provocadas pelo P1MC. Antes da chegada das cisternas, elas tinham que acordar de madrugada e caminhar quilômetros em busca de água. Olê, Maria! Olê, Maria! Olê, Maria! Olê, Maria! Pois é, mas agora, com a construção do reservatório ao lado da casa, elas passaram a ter mais tempo para se dedicarem a outras atividades. O P1MC também tem funcionado como instrumento para fortalecer a autoestima e a cidadania da população. A agricultora Maria Helena Moisés de Brito tem 59 anos de idade e mora no município de São José do Egito. Para ela, as tecnologias, além da sustentabilidade, trouxeram conforto e praticidade para sua família, pois Dona Helena sabe como a água é um bem precioso. Em vez de eu ir bem distante, fazer uma horta, aguar uma fruteira, isso eu estou fazendo pertinho de casa, né? Como eu planto uma fruteira cá, com 1 metro, eu planto a outra fruteira 2 metros, no meio eu faço um canteiro e aquela água eu vou aguando 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E ao lado vou tirando em retraço de escanteiro e já vou alimentando meus animais, minhas galinhas. Na avaliação da representante dos agricultores e agricultoras familiares que comercializam seus produtos na Feira Agroecológica em Serra Talhada há 14 anos, Silva Lúzia Mendes, os programas da articulação semiárido nesses 15 anos mudaram para melhor a vida do homem e da mulher do semiárido. Cada ano que se passa, a gente só vê que os agricultores conseguem crescer mais, conseguem produzir mais, conseguem atender a feira agroecológica, conseguem atender os PAs, né? A gente percebe assim que eles têm muito melhorado de vida e a tendência, se Deus quiser, é melhorar cada vez mais. Para a coordenadora executiva da articulação semiárido aqui em Pernambuco, Neilda Pereira, o Estado tem avançado no debate e também nas conquistas. A gente considera que o avanço das duas ações da ASA, né, que é o Programa Milhão de Cisternas, o Programa Uma Terra e Duas Águas, é uma grande conquista da ASA, né? E associado a isso, é hoje essas duas ações se tornarem uma política pública. Hoje você tem vários estados e municípios que trabalham com as tecnologias sociais. E isso foi um debate que a ASA fez a partir das experiências das famílias e levou o Estado brasileiro a reconhecer, mas sobretudo, né, trabalhar numa perspectiva de uma política pública, de uma política de Estado. Essa iniciativa também favoreceu que as cidades do interior elaborassem seus planos municipais. Nesse sentido, a coordenadora toca num ponto fundamental nessa trajetória: a mudança de entendimento dos governantes sobre o que é a região do semiárido. Isso mostra que a própria concepção, que antes era comum a ideia do combate à seca, a gente passa a instrumentalizar a partir de leis, de políticas públicas, o conceito, mas sobretudo a vivência da convivência com o semiárido. Pois é, Ana. Hoje em Pernambuco já são 79 mil famílias beneficiadas com cisternas do programa P1MC. e no P1 mais 2, são mais de 10 mil tecnologias construídas, garantindo a produção e a convivência com o semiárido pernambucano. Olhando para trás, se percebe o trabalho coletivo que foi feito pela articulação semiárido. O diálogo e o esforço conjunto por um objetivo comum resultou em agricultores e agricultoras familiares conscientes do seu papel, convivendo e resistindo no semiárido. Nesses 15 anos, a ASA conseguiu imprimir uma mudança de realidade, Ronaldo. Mas, olhando para a frente, ainda temos um caminho longo a percorrer, como analisa Neilda Pereira. E esse semiárido que nós vivemos, que essa região que historicamente foi trabalhada como uma região que precisava se combater a seca, que a seca, na verdade, teria que vir ações emergenciais, a gente conseguiu mostrar, não, esse é um lugar de gente que quer viver com dignidade, mas para isso as políticas públicas precisam ser pensadas diferentes e considerar a própria realidade. Então eu acho que uma grande contribuição da articulação do semiárido foi principalmente resgatar essa autoestima, essa vontade de viver aqui, mas sobretudo de mostrar para o Brasil e para o mundo que esse lugar é um lugar de gente que quer viver bem e viver com dignidade. Eita, Ana, o programa vai chegando ao fim, mas uma coisa é certa, que história bonita. É de arrepiar, a certeza de que só com articulação e mobilização em torno de um objetivo se conquista direitos. A força do povo consegue transformações importantes. A prova é tanta que em 4 anos de seca não morreu uma pessoa sequer, nem de sede e nem de fome. Olhando para frente, temos um longo caminho a percorrer na conquista de direitos. Mas, unidos e unidas, seremos bem mais fortes. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Acabamos de ouvir a ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.